Nós vamos orar agora. Nós vamos separar o nosso dízimo, a nossa oferta. Se você quer ofertar agora aos irmãos no Timor-Leste, você vai fazer isso com o mesmo entendimento. E se você não veio hoje, não está com o seu dízimo, não é o dia que você recebeu, mas você quer agora ofertar ao Senhor, porque você ouviu essa palavra e eu quero praticar isso, Senhor. Mas, irmão, eu só tenho um real aqui, não trouxe dinheiro, não tem problema. É um ato profético de obediência, didático, para nós exercermos fé agora. Se você não trouxe dinheiro nenhum, não tenho nada, irmão, não trouxe. Então, você vai orar da mesma forma. Você pode pegar aí sua carteira, pegar o que você tem aí, sua bolsa, pegar um envelope, e você vai orar da mesma forma e dizer: Senhor, eu não estou trazendo hoje, eu não recebi, eu não estou com dinheiro aqui, mas eu estou decretando que agora eu entendo de maneira mais ampla. E eu vou trazer ao Senhor o meu dízimo e a minha oferta de uma maneira muito mais significativa, com fé, com o princípio correto do teu reino. Entregar o nosso dízimo e a nossa oferta, irmãos, é uma oportunidade tão tremenda no mundo espiritual. Nós não podemos entregar o dízimo e a oferta sem aproveitarmos a oportunidade para profetizar no mundo espiritual, para orar, para decretar a nossa redenção em Cristo Jesus. Se você até hoje não era um dizimista fiel, e você entende hoje que isso é uma realidade espiritual, como a ceia e como o batismo é, você pode hoje fazer o que Deus disse através de Malaquias. O Senhor disse através do profeta Malaquias: vocês precisam converter-se, voltar-se para mim, porque vocês estão tocando o que é meu. Porque eu disse a vocês que 90% vocês vão administrar, mas que vocês devem trazer 10% para celebrar a aliança e estarem debaixo do meu governo e senhorio. Vocês estão tocando o que é meu, e é por causa disso que vocês estão expostos. Não é ficando com os 10% que nós vamos ter mais dinheiro para pagar o que devemos. É dando os 10% que nós vamos ter autoridade espiritual para orar e para profetizar que todas as nossas necessidades serão supridas em Cristo Jesus. Não adianta, irmãos, vir aqui orar: eu preciso de oração na minha vida financeira. Irmão, você é um dizimista fiel? Não, então não precisa orar, irmão, não adianta. Não adianta. Nós até oramos e pedimos: Deus, tenha misericórdia, o Senhor abençoe, abre os olhos desse irmão, o Senhor abençoe, traga uma palavra, tenha misericórdia. E Deus às vezes ainda nos abençoa por misericórdia, mas pode desistir, irmão, se você não quer que Jesus seja o Senhor absoluto da sua vida financeira. Porque nós vamos ter que continuar marchando, lutando com os nossos próprios esforços, então, sem depender do reino e do Senhor do reino. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos dar sangue e vamos, como qualquer outra pessoa na terra que não conhece o Senhor ainda. Mas se você quer reconhecer nessa noite: Jesus é Senhor da minha vida, de cada área da minha vida, eu vou me arrepender e eu vou fazer um pacto com o Senhor essa noite, de entregar o meu dízimo e a minha oferta. Vamos ficar de pé. Levante o seu dízimo, a sua oferta, ou levante o seu envelope, a sua mão, se você não trouxe nada hoje, e comece a orar e declarar o que você aprendeu: eu estou em aliança com o Senhor. Comece a falar para o dono do reino e da terra o que você está fazendo agora. Fala para ele. Fala para o dono da terra: meu é o ouro, minha prata, diz o Senhor. Vá declarando que esse é um ato de aliança, que esse é um reconhecimento, um tributo que pagamos, que entregamos por fé, por obediência ao nosso Senhor, que governa não só a nossa vida financeira, mas a nossa família, os nossos projetos, o nosso ministério, os nossos dons. e governa a minha mente, meus pensamentos, meu corpo, que abençoa os meus filhos, que abençoa a minha esposa, que abençoa o meu esposo, que abençoa meus familiares, cada área da minha vida, Senhor. Nós não estamos entregando um dinheirinho, estamos celebrando a nossa redenção, estamos celebrando, fomos resgatados do império das trevas, fomos comprados pelo sangue de Jesus, estamos em aliança com o Deus da terra, estamos em aliança com o Senhor dos senhores, estamos entregando o que é dele. Louvado seja o teu nome, Senhor. Entregamos com louvor, entregamos com fé, entregamos fazendo a coisa certa, com fé certa, com princípios corretos para a glória do teu nome, Senhor. Continue a orar, irmão. Continue a declarar para o Senhor. Talvez haja alguma forma de orar que você nunca orou antes com o seu dízimo na mão. Agora é a hora. Levante a sua voz e deixe o Espírito de Deus te ensinar isso. O que é que você pode decretar no mundo espiritual com o seu dízimo? Se Jesus é Senhor da minha vida, abra sua boca e decrete em cada área da sua vida. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.